sei que não tá fácil sem você, e que ainda é cedo pra me envolver. Ela deixou meu coração em pedaços, e eu me vi perdido lá no tempo e no espaço. Mas calma, mas calma, tudo passa. Mas calma, mas calma, deixa eu juntar os cacos. Fica tranquila que a missão de te fazer feliz é minha. Mas calma.